Você não pode perder toda a família diamante aí comigo. Um abraço e muito carinho, meu irmão. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala boa, uma bala que bate. O Fabinho junto com o Rony Pressão. Tá certinho aí agora. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O moleque doido, essa primeira dama Eduarda Santos. Lá de Vista Alegre do Paravel. Tá no Vanguard. Tu tá vendo essa novinha? É tudo piranha, tudo, tudo piranha. Tudo piranha, tu tá vendo essa novinha? Loucura, loucura! Tudo, tudo, tudo piranha. Maestro DJ Valdo Alves. Bota na pressão, mano! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Pra quem veio do Guru Samba pela primeira vez com o Chuba Guarda, tá show! Bora, meu DJ! Explode o bagulho! Vieram de Salinas, galera de Deolândia, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Aonde esse show aí do Abad é? É o show do Pirulito que tá no telão, daqui a pouquinho vai rolar, né? Passa a ver. Todo mundo agora, agora. Mochila nas costas, radinho na cintura. O quê? Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Amigos da Sandra, alguns da Páscoa. Ela só tem que... Galera fazendo um verde montão com a gente. Tá de... Aqui no Festival do Caranguejo. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no... Toda galera que veio de Vila Nova. A sinal tá com a gente também. Na ponta do meu bico, ela... Olha o beijão pra Aline que tá no circuito. Ó. Ela curtindo o Vanguard fazendo bem. Um crime tudo do Pará. O Vanguard chegou em mais um show! Evandro Vidas! Canta aí, galera! Vai, beleza, não vai, não quer ver o peixe, doutorzão que faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai, beleza, não vai, não quer ver o peixe, doutorzão que faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai, beleza, não vai, não. Aqui na frente tá uma loucura que eu vou te contar, meu irmão. Eu tô aquela sala de... É pra aquecer geral. Treme tudo Vanguard. Explode o bagulho. O Festival do Caranguejo. E aproveite as iguarias feito com o melhor caranguejo ali. A nossa cozinha, tá bom, família? Vem aquecendo, velho! Dia 23 e 24 agora de novembro. O som do Vanguard. É o ritmo. O bingão do Deco. Tá. Alô, Caratateua! Eu admirava essa novinha nas antigas. Agora não admiro ela. Evandro Vidro. E aí, Evandro. Daiane Castro. Show completo do Vanguard, é muito. Uma tonelada de fogos aqui em Guarajuba. Tem um maluquinho, tem um Fabinho. Agora tá rolando ali o House Mix, é o que, rapaz? Uma cozinha agora. Toma, toma, toma, toma, toma. E a ela me chamou e falou que gostou. Vocês! Mas de novo, eu falei calma, amor, espera por favor, deixa eu. Bora beber, bora curtir, bora cantar, bora! Horses in the back, horse like success, that is Mary Black, got the book. Toda a família caça farra! O Michael, o Felipe! O Jaime também! O Cleme, moleque doido! Tá no segundo! Tá no vanguard! E doida, mano! Loucura, loucura, loucura, maninho! Aquecendo tudo! Prepara, mano! Treme tudo! Fala, alemão! O homem veio de Curuçá fazer o medo. Tá na área, valeu. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Daqui a pouquinho tem a onda do pirulito, que é mania em todo o Nordeste paraense, viu? Eu faço uma pergunta aqui, família. Tem alguma mulher solteira de pedido aí hoje, tem? Mulher que tá solteira aí, joga o bracinho pra cima, mulher que tá solteira. A mulher que quer ganhar um pacote de cerveja aqui dançando no Manguá, joga o bracinho pra cima aí, vai. Eu vou deixar você escolher. Vai ser loucura total daqui a pouquinho. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vanguard, Vanguard. Vai tremendo! Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Equipe 5G desde ontem, tomando tudo. Olha o Brendo Nave por ali também. E te vivo verde pra ela mexer o botão. Olha o Brendo, sabe que nós, meu irmão. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Toma na pressão, toma na pressão. Ai, droga, sampo no bico da Glock. Rebola e tira o shot. Ninguém vem, vamos fuder. Pressão do vanguarda. Bota na pressão. Bota na pressão. Eu quero saber aí, eu quero saber agora. Tô na dúvida. Me falaram que em São João da Ponta e região tem mais Paysandu do que Remista. É verdade isso aí? Será, Ivan? Será, vereador? Quem é do Paysandu aí? Joga no telão aqui pra mim, produção. O escudo do papão da Curuzu, joga aqui no telão pra mim. Eu quero saber quem acha que o papão vai ser campeão da Copa Verde. Joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Paysandu, joga o bracinho pra cima aí. Joga o bracinho pra cima, bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. Baixou, baixou, baixou, baixou. Agora quem vai secar o Paysandu na Copa Verde, vai torcer pro Cuiabá. Quem é do Remo aí, joga o telão aqui. O escudo do Remo. Só quem é do Leão, bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. Já, já tem um show. A gente vai aquecendo tudo, tudo, tudo. Já aqui do lado direito, o nosso parceiro Ivan Pop, meu vereador. E essa primeira dama. E a família Mega Pop. É o Mega Pop e o Vanguard hoje aqui, pode crer, meu irmão. Eu vou pra Mariola, fica de marola. Senta pro Valdinho do jeitinho que ele gosta. Deixa eu ver se já tem o vinheta do Mega Pop aqui no meu playlist. Até porque, pra quem não sabe, o Maestro Valdóvis já passou por essa família. Muito bem recebido. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem história, meu irmão. Novo Mega Pop. É, Rony Brezão. Tem bobão, tem bobão, moleque. Tem mais, tem mais, tem mais. É Mega Pop. Vou te contar. Tem respeito, tem respeito. Você tá... Alindo. Alô, Alindo! É pra aquecer geral! Quem tá solteiro, canta! Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. A família Diamante Light e o Diamante vai chegar em Deolândia sábado e domingo. Vai ser show! Mas é a putaria que eu amo. Como é que tá, Evandro? Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Bora aquecendo tudo! Que tem doida, e doida, os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido quando vê, os cara doido com as picas, que tem doida, doida. Olha a dupla Marcelo Kigo de São João da Ponta, tá comigo! Marcelino! Valeu, beijo! Endoidando tudo! O Vanguard tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! O giro que o Pará consagrou! E quem tá feliz joga o Brasil! Loucura, loucura, loucura, loucura, meu irmão! Vocês! Toma, toma, toma, toma, toma! Os donos da bola de Maracajá, o peixe! O meu amigo Sapuca tá por ali, rapaz! O Natalino veio! Fala, Mundino! João Carlos também, o Danilo! O Andrezinho já endoidando no treme tudo! Endoida, André! Galera de Maracajá! Pega o teu pacote de cerveja. Bora curtindo. Que tá show. A moçada endoidando no Vanguard. O treme tudo que chegou. Vai. Mira produção de luz. Realmente uma loucura, família. Põe um cenário pra tremer, produção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Agora! Pega a chave aí! Te escolhi pra ser a minha. José Augusto das Trincas. A noite mais. Agora é Vanguard na mente. Fala, José. Vanguard. Um abraço, Mani, pra você. É Vanguard. O toque Evoli Telecom. Você tem a chave. Gilson Lanches, Fabinho. Meu coração. Canta vocês aí, canta, vai. Não vou deixar. O quê? Não tem como a gente não tomar uma agora. Se liga! Meia-noite, todos do... É você e ela agora. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Vanguard. Vanguard. Depois. E a família? É Mega Pop! Hoje todo mundo no camarote tá bonito demais, meu vereador. Já já desço aí. Outra. Ivan Pop é o nome dele! Bora, Ivan! Se quiseres acordar todo eu vou ter uma avenida dessa. O vereador Ivan Pop. É, família. Vou gritar. Se ligou aí, Rony Pressão. Que é só minha. É a minha vida em... Você que sabe, pode cantar. Pode cantar, pode cantar. Baby, eu adoro. Adoro a tua maneira de amar. O Natan do áudio aqui do meu lado, rapaz. Maneiras pra te agradar. A Aline tá ali no fundão pinando cabeção. Ela já falou que não tem hora pra ir embora. Inclusive, ela só vai depois. Amanhã tem. Ainda tem festa amanhã, viu? Amanhã que rola o carimbó aqui. Agora é tua maneira de amar. É que me mais pólvora de Santa Clara. Procuro mil maneiras pra te agradar. Equipe mais pólvora. É. Amar e me entregar. E a mulherada vai cantar. Mulher que tá solteira, quem é a mulher que tá solteira vai cantar bem alto agora essa música aqui. Afinal de contas, as meninas gostam muito. A mulher que deu a volta por cima vai cantar agora. Vai. Na sala, canta, mulher. No chão me deito. Tô sabendo. E a cabeça não para, solidão me ampara. Querendo DJ Rony Pressão. Ficar comigo. Olha o Rony aqui. Rindo da minha. E aí, tá aqui. Daiane Castro do Vanguard. Não vou. Vocês vai aceitar suas insinuações. Quem tá feliz pode cantar. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocar. E desde que é o Max por aí, fala Max. Porque eu mereço. Um abraço, maninho. Um recomeço. Treme, treme, tudo Vanguard. Eu mereço um recomeço. No Festival do Caranguejo. Quero fazer. Festa dos Veteranos Balneário. Maracajá, 30 de novembro e 1º de dezembro. Eu um bilhão de 4 mil reais de dinheiro. E uma moto pop zero que não. Pare ser feliz. Põe o cenário pra girar a produção. Gira tudo, vai. Girar a produção! Sincroniza! Endoida! Endoida no Vanguard! Endoida no Vanguard! Guarajuma! Vem comigo! E o Vanguard chegou pra mais um show! Gente, meu irmão, ele falou arrepia, mestre. Vai de toda, garotinho. Vila Nova toda faz o ver. Só tem vencedor em Vila Nova, tô sabendo. Alô, Sinara. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Para tudo, Nando. Domingo tem o mestre Valdalves, tem o maluquinho no Ciro da Gará. Elas se transformam. E a gente vai girando as melhores, absolutamente as principais. E agora? Chegou, o som do povo. Vão começar a posição. Poderoso vai tocar. Já já tem o primeiro prêmio do bingo. Viragens de som. Logo após tem um show do Vanguard. Essa noite eu só quero dançar. Vou você. Treme tudo, Naldo do Bom Preço. O som é digno de muito valor. Vereador Ivan Pop. Já já desce aí, vereador. Venha sentir o calor. Rony Pressão. É só amor. Pra mim, um dos melhores. DJ Rony Pressão. Tá aqui comigo, meu irmão. Chegou, o som do povão começou a posição. Poderoso vai tocar. tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Toma marcante, toma marcante. DJ Valdo Alves, Maluquinho e o Fabinho aqui no Vanguard. Você chegou. Vem fazer o V. Veio pra mim, não te esqueci jamais. Alemão do Vanguard, ele veio de Curuçá, meu irmão. Vencedor. Pode crer. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero demais. O nosso patrocinador oficial, o Gito dos Caramelos. Me faz sonhar. Ele é vencedor. Super pop, som. Me faz... Há uma cerveja aqui no comando, ia beber agora. Super pop, som. Porque essa sequência realmente me faz... dá certo. Super pop, som. Me faz uma semana que eu não bebo, cara. Super pop, som. Me faz sonhar. Maestro DJ Valdo Alves. É nessa hora que o cara começa a beber. Começa a curtir demais. Só eu sei o que a nossa vida errou. Equipe Saldo Positivo do Gavião. Sobrevoando aqui no Vanguard. Tempo pro Rony Pressão, você e o seu patriarco aí, viu? O nosso muito obrigado. Valeu, beijo. Gente que chora quando escuta essa música. Haja coração. Volta mais forte, salvando o coração. É você e ela. E só no Vanguard. Canta pra ela. Pro colo e do amor os meus sonhos. Marcante! Família de nomes no meu coração. É o som que agita a multidão. É o fenômeno de Guarani. Quando toca não tem pra ninguém. Um dia ele vai voltar. Ele que eu vou dançar. Sino Norte! O motoqueiro do pop, né? Quando ver o Rubinete tocar, quem não dançou agora vai dançar. O potente que é de... Pra quem vem de Maracajá, o fenômeno do West. O Tênis Super também tá na área. Ele do Paredão Safadão, rei dos caramelos de Guarajuba. Quando se fala em marcante, tem que tocar essa aqui, Rony Pressão. Premitude Vanguard é a nova sensação do Pará. Haja coração! O meu parceiro levando vídeos que gosta. Dá valor, dá valor, dá valor! Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você. Dá um gole na cerveja! Gilson Lanches, o melhor lanche do estado do Pará. Mas eu não deixei de te amar. Quero te reconquistar. Volta pra mim. Volta, volta. Meu grande amor. Vocês vai lá. O xodozão de Curuçá. Já já tem o primo do bingo. Show do Vanguard, daqui a pouquinho pra toda a galera curtir. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim, dói demais. Vai ter pirulito pras meninas do show do Vanguard já já, essa... com maluquinho. Então eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Olha que a deusa tá do meu lado. A presidente da festa. Não me deixe nessa. Hora de você não provou as iguarias feito o melhor caranguejo. É só chegar na nossa cozinha ali. Tem tudo que você imagina: coxinha, torta, caldeirada. Tudo mesmo. Após essa, tem o primeiro prêmio do bingo. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Top 10 DJ Maluquinho. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Pedindo seu olhar, em louca por você. Aí, Ivan, aquele tempo bom, vereador. Vereador Ivan Pop. Mone pensando. Se envolver. Cacetada violenta, Rony. Uma doce, um taperebá. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Nada, mano. Não deu em nada. Em nada. E você canta lá. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Por quê? Porque eu te amo. Treme tudo, Vanguard. Treme tudo, Vanguard. O xodozão de Curuçá. O xodozão de Curuçá. Pra comandar o show. Pra comandar o show. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Vamos nós! Pequeno Mestre DJ Fabinho. Fabinho. E Top 10 DJ Maluquinho. Vou na área! Maluquinho. Opa! É todo balançando. Vem. Enchendo e derramando. Eu duvido que cada virado vai golar. Alô, Cleber Camargo, tô esperando você aqui em Linhares pra tomar aquela cachaçinha, meu patrão. Arrocha o mono, refresca, mano. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró começou e não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. Vereador Ivan Pop. A festa tá bombando. Pega a primeira dama logo, Ivan, isso. Durinho agarradinho se pegando. O pai do Rony, pressão, meu irmão. Alemão no forró e você. O homem é bom. O homem é bom. Tá bombando, mulherada chegando. Evite no escurinho, agarradinho se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Já já o despejo dançar, Aline. Já já, já já. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o povo. Vamos dançar. Eu orgulho de você, viu? Se não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. Bota gostoso e eu não vou sair daqui. Deixa o maluquinho, deixa o povo, o pequeno mestre. Bota gostoso e não tem hora pra acabar. Swinga nessa fone. Oba! Bora, galera! Aô, paixão! Treme tudo. Essa. Vanguard! Alemão do forró! DJ Rony Pressão! Agora! Fica, amor, por favor, não desavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Produção de luxo. Solte. Muda a cena aí pra gente, por favor. Bom demais ter você comigo. Valeu, Arthur! Eu, te pegar, te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom! Alô, Bahia! Tô chegando! Vamos nessa, gente! Convida todo mundo! Nesse final de semana, domingão, tem o DJ Maluquinho, o Top 10, o Maestro Rodolfo do Vanguard. Vamos estar no Ciro do Acará! E você é o nosso convidado especial, começando meio-dia. A dupla do Vanguard vai estar no Ciro do Acará! Domingo agora! Estúdio! Só me chama que eu vou, me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra onde você for. Absolutato! Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, vamos chegar de tardezinha. Vou pra Bahia com a minha Ana Maria. Parte o Salvador, isso era tudo que eu queria. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou aonde você for. Ana Maria, me leva pra Bahia. Ana Maria, só me chama que eu vou. Me leva com você, me dá o seu amor. Se você me chamar, eu vou pra onde você for. A toda a galera lá do bar, vem que tem de Neolândia. Todo mundo aqui com a gente. Curtindo demais. Foi melhor assim. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Sai dessa, coração. Foi bem melhor assim. Procure entender. Se ela não te quis, motivos e razões. Sai dessa. Vai lá, Arthur. A galera com a gente. Procure entender. Se ela não te quis, motivos e razões, amores e paz. Salve, salve, meu galerão. Alô, galera do Acará, nesse domingo. A chácara Fernando Motores. A novíssima carreta mal criada, trucadona da Alça Viária. Maestro Mundo Alves do Vanguard. O Top 10 Maluquinho. E a gente vai invadir o Ciro do Acará. Tá bonito em Guarajuba aqui. Olha o povo dançando com o Maluquinho. Com o Valdo, com o Fabinho. Alô, Acará, domingo. Lá não. Estúdio, estúdio Adson Tado. Valeu. Essa coração, deixe-me entender. Foi melhor assim. Se ela não quer mais saber de você, o resto tanto faz. Sai dessa. Sai dessa, coração. Foi bem melhor assim. Não sofre não, bora beber, mano. É, bora beber. Se ela não te quis, fude. E tome, vó. Aperta ela mais um pouco. Maestro DJ Valdo Alves. Moçada que ela é mão no forró. Ô, Midor. Top 10 DJ Maluquinho. Que balança o povo. Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Aqui o maluquinho de camisa verde. Minha pegada é segura, vamos. Pequeno mestre chega DJ mais, Fabinho. Chega mais, chega mais. Ao lado. Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito DJ Arlindo Tabor aqui. Segura, vamos. Como é que tá? Chega mais. O homem do diamante lá. Chega toda mais. A galera. Alô, Ivan. E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais. Olha o caqueado do meu vereador aí, ó. Chama, chama, chama, chama a menina pra dançar. Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca e pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. E quem é que balança o povo? E todo mundo gosta. E todo mundo. Eu tô muito doido. E todo mundo. Eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, vamos. É o parceiro de Arlindo do Diamante lá, está com a gente, Maralindo. Chega mais. Um abraço pra você. É alemão do forró. E o gaqueado vai. Bora mexer, moçada. Meu amigo Evandro Vidos e a sua primeira dama, Tayane Castro. Um abraço e muito carinho, viu? Tayane Castro. E aí, Evandro? Comentou-se o beijo quando vem das traps. Nosso amigo Ronge, gerente do Mega Pop, tá ali no meio, de te levar você comigo. Olha aí, Rony Pressão. José Augusto das Trincas. Ei, rapaz. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via, isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby, te ama demais. O som que é uma loucura, alô maluquinho. De mim. Olha, sou Paulo Alves, queria convidar a galera tudinho. Você. Dia 16, aniversário do Chico da Produção. Comentou. Lá no Clube Suepub, no Curuçambá. Vai ser um festaço, vai ter maluquinho e vários outros convidados. O maior fogueteiro do momento, Yananineu. O aniversário dele é sábado. Tem maluquinho top 10, sem Fabinho do Trim Tudo Vanguard. Vai ser uma loucura. Comentou-se o beijo quando vem da sua boca. De te levar você comigo. Com o Valdo, com o Fabinho, com o Maluquinho, meu irmão. Pra quem lembra, Rua de Pressão. Aquelas que não cedo agora. Foi como um ano e um segundo. O quê? Seus olhos negros, luz no escuro. E aquele sorriso da Lili. E um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Dança com ela, vai. E em você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de... Ele, Nilson Santos, oh, o meu parceiro Thiago Siqueira, veio pro Vanguard também. Oh, oh, oh. Ele tá fazendo vento de montão, meu irmão. Me apaixonei. O quê? Novelo pela primeira vez. Já já tem o show do Vanguard. Pirulito pras meninas. Nunca mais te encontrei. Aqui em cima do palco. Desde então sou infeliz. Fui embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. E assim, Guarajuba! E onde eu vá, me acompanhas. Nas tempestades, me acalma. Esse CD especialmente, Fabinho, o nosso amigo Neca de Boaná, o açougue do Neca, lá pro Gilson Lanches, oh, oh, oh. O melhor lanche da nossa capital, meu irmão. E toda noite em minha cama, um lado tão vazio te chama. O tempo que dançava com a Radinha. Na vida sou tua amante, que é eu. Oh, oh, oh, oh, amante. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard. Vanguard. Quando você escutar, vai lembrar. Sei que você vai lembrar. O Caporal também do Gol Malcriado. Que ele que vai divulgando os CDs do Vanguard. Foi que restou. Um abraço com muito carinho. Quando a noite chegar, Otávio também. DJ Sinto o Esperança, o Anderson do Gol Pressão. Sinto o Marquinho do Lava Jato Beira Mar. Ele tá aqui no Vanguard hoje fazendo ver. Aqui. Guerreirão, emoção. E o Vanguard é só meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Alô, Caporó! Do Gol Mal Criado, valeu, meu irmão! Guerreirão, emoção. Vocês lá. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. E já aqui comigo, Rony Pressão, deixa na batida. Pega o microfone aí, vai. Vai pro Rony, vai. Entre muitos DJs da nossa região, há um cara ainda aqui no comando que a gente considera muito. Rony Pressão! Bem-vindo a mais um show do nosso Vanguard. Família Pop chegou agora, linha de Salinas, mas você tá aqui curtindo o Vanguard. Fala aí, Rony! Beleza, garoto? A gente sempre tem um prazer muito grande de chegar aqui no Vanguard, porque a gente se sente em casa quando a gente chega aqui. Olha, ontem estávamos em Salinas e a nossa produção firme e forte chegou, Rony Pressão. Hoje a gente vai chegar cedo, porque a gente vai lá no Vanguard. Vamos lá na nossa segunda casa. Estamos aqui no Festival do Caranguejo. Essa festa que eu já tive o prazer enorme de tocar várias vezes. Obrigado, família de São João da Ponta. Representando sempre, sempre, meu irmão. É o Treme Tudo Vanguard. Onde pressão, meu irmão? Cadê um dos melhores, família? Esse carinha que tem história. Marcante, mano! Chegamos devagar, conquistando o corpo. O xodozão de Curuçá. Agitando o cinto. O xodozão! Sim. Leva o microfone ali pro Ivan Pop, quero ver o alô dele, viu? Sempre vamos lá. Só quero curtição. Com muita paz. Com muita paz, com muito amor. Bora beber, bora curtir, vai. Viver a emoção. No Super Pop Som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar. Seu olha essa família rapidola. Olha, manda um abraço pra especial, meu parceiro Railson, DJ Railson. O nosso patrão, vereador Ivan Pop, proprietário do Mega Pop Aparelhagem, que sempre, sempre vai aqui representando a nossa região junto com o Vanguard. A nossa família unida hoje, tá todo mundo junto e misturado. Obrigado, família. Alô, Caporró do Gomo Criado. Vai divulgar esse CD hoje, meu irmão. Todo mundo aqui com a gente. É muita gente bacana hoje aqui, bicho. Vou te contar, viu? Divaldo, do Pado Pai Sandu de São Francisco. Muito obrigado pelo carinho, Divaldo. Ele veio conhecer o Vanguard, meu irmão. Pode crer. Valeu! Treme Tudo Vanguard é a nova sensação do Pará. E a mulherada vai cantar agora, vai cantar. Canta, canta pra mim, mulher. Vai. Sou louca por ti. E o desejo? Meu desejo é você. Nunca te esqueci, não adianta mentir, enganar o coração, por mais que eu quisesse. O som das machucantes. Você é a minha paixão, DJ Zedilson de Elson. Mantenha, bombom! Tocando pra nós, no furacão do som, meu primeiro amor. Treme Tudo Vanguard. Hoje eu vou curtir. Vanguard toca, toca, toca. Ciclone toca pra mim. O furacão do som. DJ Zedilson de Elson, seus melhores DJs. Cada virada uma golada. Simplesmente as melhores. Essa música aí dá uma sede que eu vou te contar. Essa merece um pacote, meu irmão. Pra se falar de amor, sabe, tem. Tem que se amar. Você já. Eu já vivi o amor. E posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Aperta ela, mais 50 centavos, vai. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Canta você! Você feriu meu sentimento. Vanguarde. Mentiu, me usou e não quer mais. Canta aí, vai. Você feriu meu sentimento. E aí, Evandro? É fã do vidro, Zé, ela, meu irmão. Juntinho, juntinho. Daiane Castro. Me encontrar. Outro amor, outro amor, outro amor, outro amor. Essa não pode faltar também. Ô, música, meu irmão. Bob do Voyage, bagulho doido. E aí, Bob, tô sabendo que tu gosta de marcante, hein, meu irmão. Então também tu é vencedor. Vencedor. Preciso te mostrar o amor que guarda em mim. Basta apenas eu dizer que te quero. O meu padrinho Arlindo, da luxuosa Diamante Light. O diamante girando por ali, ó. E amanhã tem eles aqui na segunda. Eita, lindo, meu irmão. Dependo tanto de você. A vida me seguindo, gente. Dá um gole na cerveja e canta bem alto, Guarajuba, eu quero escutar agora. Você, você. Não resisto ao teu amor, o teu jeito me conquistou. Tudo que eu mais quero é ser feliz. Você... Canal Master CDS no YouTube. Não resisto ao teu amor, o teu jeito me conquistou. Do Mercadinho São João, São Cristóvão, que eu sempre... a Lenise também de Vila Nova, a Lili das Cachorras de Vila Nova, sempre no Vanguard. Alô, minhas cachorras, um abraço com muito carinho. No Vanguarde assim. Eu quero o teu amor todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver, viver assim. Alô, candidatas à missa do Festival do Caranguejo. Seja onde for. Não chega com a coordenação rapidinho, tá bom? Urgente, menino. Bora organizar. Por favor, não me trate assim. Só falta você aqui no Vanguard. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Do Vanguarde gosta. Rodrigo Júnior, o Adailson Santos, secretário de Cultura de São Caetano, convidando todo mundo, meu irmão, participar do 40º Festival do Caranguejo, 13, 14, 15 de dezembro, na Roça da Saudade. Alanzinho, da E007, Viviane Batidão, Joelma, Super Pop Live e muito carimbó em São Caetano. Olha aí, Rony Pressão. Quando me fala de amor, sei que é. Vereador Ivan Pop. DJ Rony Pressão. Eu... aqui no camarote. Já eu desço aí, Rony. Eita. Preciso tomar uma, meu irmão. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Do seu gingado. Ela gosta de pagode e baiana. Músicas tão sérias, família, fala pra mim. Gosto de brega, funk e lambada. Uma virada, hein? O Flamengo vai ganhando de 3-1, não é isso? É isso, Buia. Vai! Meu amor, venha pra cá. Deixa! Deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombar. não volta mais. Equipe das Marcas de Deolândia, o presidente Dudu. Fico a noite sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você, meu amor. E o pequeno mestre já desceu por ali, meu irmão. Não deixe assim, só vivo do que passou. Pequeno mestre DJ Fabinho. Ele tá aquecendo porque daqui a pouquinho ele vem furioso, meu irmão. Até 3 da manhã, vou te contar. Vou só te amar, vou me envolver com o novo Super Pop. E a promoção do Mega Pop! Só te amar, vou me envolver com o novo Super Pop. Vou amar você! O Águia de Fogo, a inovação. DJ Alice e Juninho, Super Pop. Ela está de volta. Aí eu vou te contar! Não tem jeito! Só bebendo, papai! É nessa hora que tu olha pra ela, você tá com ela na festa, né? Aí você vai falar, filha, tô no Vanguard, eu e você, então vem. Vem logo, vem. Vem, me abraça. Me beija. Me beija, me ama. Ouça-me, pare, não. Aproveita, fala logo pra ela, velho. Te amo. Ai. Não me deixa aqui, sozinho, eu não sei viver. Fabia Maife, Nayara, meu amor, Alisson. Chorar. E a Suzane Naive também! Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. O amor. Nelsinho Rodrigues. Já já tem muita pressão pra galera. Fala, mulher, qual pra fala? Ele disse que me amava. O que mais? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Era mentira, é. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor. Tá, ele gosta da sequência, hein? Oh, e que não gosta, né? Não vou ficar de... Ela que é vencedora. Vencedora! Eu amando! Vencedor! É pra duvido, viu? Nada marcou. Marcante! Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. DJ Naldinho Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. DJ Naldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Sábado e domingo tem o Gavião Live. Em São Francisco tem um torneio esportivo. Ele não levou. E você não pode perder. Sábado e domingo a onda é São Francisco. O Gavião vai sobrevoar, vai detonar. E vai ser uma loucura. Gosta também, né, meu irmão? Essa é boa! Vanguard. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa... Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Ailson. Ex-presidente desse festival. Ano passado foi ele que trouxe pela primeira vez o Vanguard, tá aqui comigo. Ele é a sua primeira dama. Alô, Ailson! Um abraço da família Vanguard pra você, garoto! acho que encontrei um novo amor. Pra você, Giovanna Pressão. Você estragou com meus sentimentos. Com os nossos sonhos todos alguém. Agora arrependido, diz que quer voltar. E na história? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. E a história? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Simplesmente as melhores. O xodozão de Curu. No 29 e 30 de dezembro em São Francisco, Luxuosa, Diamante Light. Vai ser show! Esse é lindo, meu irmão. O homem é bom. Aqui, sempre no apoio. Alô, moleque doido, você, essa primeira dama Eduarda. Eduarda Santos de Vista Alegre do Pará. A Sinara de Vila Nova que veio hoje. Cadê você, Sinara, hein? Joga o bracinho pra cima, faz o V que eu quero ver. Cadê você, hein? Fala, líder! Esse Vanguard é uma loucura! Guarajuba do Mineiro. Como é bom a gente curtir marcante, garim. Passa um filme na cabeça de muita gente. E a gente vai bebendo. Vai curtindo, irmão. Eu hoje vou curtir com o meu amor. Ela é minha princesinha, princesinha, senhor. Direi Natan, próximo final de semana, arrebentando. Zé me namorar. Na festa do Ponte Preta, Gudo Alzinho. Vai conhecer as novas estruturas. No meu caminho, o Flamenguinho. Fabuloso, tá chegando. Amor. Fabuloso. Muito mais moderno. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Uma tonelada de som. Jamais eu vou querer. Organização do Guilherme Assunção. Você é o meu. Na gerência tem o Wanderson. É paixão, minha paixão. DJ Natan. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor. Tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Lima Neto e Cid de casa. Toma de quando briga. Eu lembro dessa música aqui, porque essa música realmente é um retrato daqueles casais que estão aqui, que muitas vezes brigam, é verdade, mas depois volta tudo de novo, né? Até porque quando ela vai, o cara puxa ela pelo braço e fala assim, meu amor, não vai embora não termine tudo assim não. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Abraça o teu amor. Isso, vai! Não vou embora não, pois você... Vereador Ivan Pop. Talvez no meio... Onde tudo começou, Ivan? A gente se complete. Vanguard. Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Top 10 DJ Maluquinho. Você fez algo de... Homem do Pirulito, já já em ação! Pequeno mestre DJ Fabinho. Maestro. Maestro! Tudo isso eu até todo. Foi sobrante. Meu parceiro Ciro Light, o motoqueiro do Mega Pop, do nosso Águia VIP. Todo estado já canta. Família Vanguard, a música que fala uma loucura, meu. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Dá um gole na cerveja pra cantar comigo, vai. Só pra dizer te amo. Dá um gole, vai. É um convite pra voltar com loucuras e seduções. Agora, o Vanguard. Ele é uma loucura, hein? É uma loucura, sim. Pronto. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. E o Vanguard. É uma loucura, sim. Ele é uma loucura, hein? O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Olha o cenário como tá envolvente, ó. Bora tremer, bora tremer. Produção, vem comigo, que o Vanguard tá show. Show, show. Esse povo que veio do Curuçambá, setor aí do Maluquinho, do Fabinho também, lá de Amanindeua, curtindo o Vanguard hoje. Satisfação ter vocês por aqui, muito obrigado, meu irmão. Não posso mais, não posso mais viver assim. Sem teu amor, sem você aqui, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho. Olha, a deusa já chegou por aqui pra mais um prêmio do bingo. Tão sozinho. E após o bingo, tem a dupla Maluquino, família, família Maluquino. Mim, loucura! Meu amor, no príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Acompanhe mais o CD do Vanguard no canal Master CDs do YouTube, Sandro Souza. Te quero. Site Melody Pará. Porque não dá. E o site Melody Brasil. Essa solidão. Meu amor, me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Fechou o CD, mano. Gilson Lange. Posso falar uma coisa pra vocês? Vocês estão aí embaixo se divertindo. A gente também vai viajando nas marcantes. Sinceramente, essa música aqui, cara. Essa é a música, essa é a música. Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Toma mais uma, vai. Me perdoa. Perdi tudo por um capricho. Ó, oh, música linda, meu irmão. Não termine isso agora. Não vai embora. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Maestro! Se você corro perigo. Maluquinho! E te peço agora. Olha, maestro, eu tô aqui com a Lili. Oh. Ela, Denise e o Leandro da Carreta Jaguar de Vila Nova. A família Jaguar veio. O amigo Dinaldo do Bar do Pai Sandu, de São Francisco. Ele tá fazendo ver também. Menino! Fala, família! Pare um pouco. Começar com o carinho do nosso vereador Ivan Pop. São o seu irmão, desaparecidos no JL1. Tá aqui meu parceiro Júnior Batidão, meu irmão. Fala, Júnior! Eu falei pro Júnior hoje. Eu pensei que era o Ivan Pop. Realmente é verdade, meu irmão. Desde tudo por um capricho. Parece muito, cara. Desculpa, mas eu te juro, batidão. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Chega aí, maluquino. A deusa tá te procurando. Minha vida não faz.